A Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia oferece o curso Especialização em Arte, Educação, Cultura Brasileira e Linguagens Artísticas Contemporâneas. Informações, telefone 3283-7920 ou pelo site www.mav.ufba.br. Inscrições até 23 de maio na Escola de Belas Artes. Seja um pós-graduado em Arte e Educação. Apoio Educadora FM, a rádio pública da Bahia. ZYC 299, 107.5. Educadora FM, a rádio pública da Bahia. Boa noite para você que sintoniza a Educadora. Sou Antônio Pita e na operação do áudio, Reginaldo Souza. Eu volto já já depois do programa Memória do Rádio. Agora falta um minuto para as 10. Na Educadora, Memória do Rádio. Nós somos cantores do rádio, levamos a vida a cantar, de noite embalamos seu sonho. De manhã nós vamos te acordar. Nós somos cantores do rádio, nossas canções cruzando espaço azul, vão reunindo num grande abraço, coração de nota azul. Memória do Rádio, uma retrospectiva de músicas, fatos e personagens que fizeram a história do rádio no século XX. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está chegando para falar de saudade. Vamos falar de saudade. Eu hoje estou pra chorar. Vamos falar de saudade. Eu hoje estou pra chorar. Ouvintes, boa noite. A artista do rádio, que teve sua fase áurea no tempo dos programas de auditório, Calbi Peixoto, volta a ocupar o espaço desta nossa edição. E a exemplo de seu programa anterior, neste, vamos destacar mais alguns trechos de uma entrevista por nós realizada no final dos anos 70, durante passagem de Calbi Peixoto por Salvador. Mas a título de retificação, é oportuno lembrar que Calbi, quando falou que descendia de família de músicos, esqueceu de citar o pai, conhecido por Cadete, que tocava violão, e a mãe, que tocava bandolim. Cadete, pai de Calbi, é um dos primeiros modinheiros do século XX. Mas nesta edição, o assunto ainda é Calbi Peixoto. Tudo passa. Ninguém é de ninguém, até quem nos abraça. Não há recordação que não tenha seu fim. Ninguém é de ninguém, o mundo é mesmo assim. Já tive a sensação que amava com fervor. Já tive a ilusão que tinha um grande amor. Talvez alguém pensou no amor que eu sonhei e que perdi também. E assim vi que na vida ninguém é de ninguém. sensação que amava com fervor. Já tive a ilusão que tinha um grande amor. Talvez alguém pensou no amor que eu sonhei e que perdi também. E assim vi que na vida ninguém é de ninguém. Pela rua onde mora aquela que eu perdi numa noite de verão. Ainda hoje eu sei que ela chora, relembrando com saudade aquela amizade que o tempo levou. Meu desejo era ser bem feliz, mas o destino não quis. Vivo sofrendo, afinal, meu sonho é você, que é todo meu mal. Tudo terminou de um modo banal. Sofrendo, afinal, meu sonho é você, que é todo meu mal. Tudo terminou de um modo banal. Tudo terminou. Depois de Calbi Peixoto recordar duas canções de seu repertório, Meu Sonho é Você, de Altamiro Carrilho, e Ninguém é de Ninguém, de Humberto Silva e Luiz Mergulhão, vamos dar continuidade à entrevista que fizemos com ele em setembro de 78. Nesta segunda parte, Calbi inicia falando dos programas de calouros do rádio de seu tempo. Olha, eu sempre achei, eu fui um calouro, sabe? Eu cantava num programa na Rádio Tupi, chamado A Hora do Comerciário. Não recebia cachê, mas quando chegava o domingo, era o dia mais feliz para mim, porque eu ia cantar nesse programa, sabe? Era um programa tipo, não era bem calouro, porque eu era fixo, eu cantava todos os domingos. Era um programa de amador, digamos assim, onde apareceram outros cantores, eu que foram feitos nesse programa. Não deixava de ser um programa de calouros, né? Só que nós não recebíamos cachê. Então eu gostava quando chegava aos domingos. É por isso que eu digo que eu nasci pra cantar. Imagina, eu canto até de graça. Sabe, quando eu fico uma semana sem cantar, eu procuro logo uma casa, uma boate, pra dar uma canjinha, pra cantar. O canto é a minha vida, é o ar que eu respiro, é a minha alimentação, é o meu hobby. Sabe, hoje se você dissesse pra mim, me perguntasse o que eu gosto de fazer, se eu dissesse a você que não gosto de nada, você talvez ficaria assim, surpreso, porque a gente sempre gosta de alguma coisa, né? Mas eu não, a música me absorve por completo, sabe? É uma religião, é um alimento. Eu não faço outra coisa a não ser música, sabe? Eu não vou a cinema, eu não vou à praia, eu não vou a lugar nenhum, eu não ando de cavalo, eu não quero carro, eu não quero iate, eu não quero nada. Eu quero música, só música. Flor da recordação que traz ao coração lembranças do amor primeiro, gardenia, pétala já sem cor. Sombras de um grande amor que o passado levou. Teu perfume vago, tão pouco durou. Lembrei doce afago. Quem me abandonou? Blue gardenia, flor da recordação que se desfolhou no coração. Teu perfume me vago, tão pouco durou. Lembrem doce apago, quem me abandonou? Lugardinha, flor da recordação que se desfolhou no coração. Radiante vai a noiva, logo a seguir o noivo amado. Quando se unirem os corações, vão destruir-me as ilusões. Pés do altar está chorando, todos dirão que é de alegria. Dentro sua alma está gritando, assim, e ao beijar a cruz, pedirá o perdão, e eu sei que esquecer não poderia, que era eu e não ele a quem queria. Está chorando, todos dirão que é de alegria. Dentro sua alma está gritando: Ave Maria. Intérprete de música popular, que teve o início de sua carreira forjada no rádio, Calbi não poderia ser poupado de uma pergunta acerca do rádio de sua época. Eu não sou, não é por ser saudosista, não. Saudosista todos nós somos. Mas eu vou falar uma grande realidade. Nós jamais teremos uma época como a do rádio, onde tudo era espontâneo, onde existia mais amor, onde o artista cantava mais por prazer que por dinheiro, onde nós éramos mais boêmios, uma boemia sadia, veja bem, onde nós nos reuníamos e cantávamos, um cantava para o outro, onde as meninas aplaudiam os cantores. Eu nunca tive fã-clube organizado, veja bem, muito pelo contrário. Às vezes o meu empresário até tratava um pouquinho, era um pouco mais hostil com as meninas, e elas estavam ali, eram como se fossem escravas dos cantores. Elas é que se organizavam e faziam aquelas homenagens, davam faixas para nós, e todo aquele aplauso, aqueles gritos, aquele massacre, era tudo espontâneo. Eu estou desmentindo, inclusive, uma coisa que alguns jornais disseram na época e que eu senti muito, viu? Quando começaram a chamar as meninas de macacas, macacas de auditório. Aí, foi aí que eles começaram a acabar com o auditório, porque as meninas ficavam envergonhadas de frequentar os auditórios. Criaram, talvez, um complexo, sei lá. Então, essa gente maldosa, entendeu? Foi que acabou com a rádio, com os auditórios. Não digo com a rádio sobrevive, e muito. Mas é aquela coisa que esses programas ao vivo, isso nós jamais teremos, porque foi uma época que não virá nunca mais, não vai acontecer nunca mais. Foi realmente a melhor época. Eu gostaria que todos os cantores novos tivessem essa oportunidade de conhecer a grande época da música popular brasileira. Foi a rádio, sem dúvida. Ave Maria, olhai por nós, os namorados, iluminai com vossa luz nossos amores. Se somos nós, hoje ou depois, mas pecadores, por nós rogai e o nosso amor perdoai. Bendita sois por todo o bem que me fizeste, e abençoai exista mais ninguém. Que seja assim até o fim. Imaginei que de repente o nosso amor fosse acabar. Procuro em vão a causa, o motivo, mas não acho explicação. Por que tantas paixões, tantos amores se desmancham sem razão? Quando retrato juntinho uma vez nós tiramos teu lencinho guardei, sem querer nós brigamos. Coisas banais são mistérios da superstição. Coisas que podem causar uma separação. Coisas banais são mistérios da superstição. Coisas que podem causar uma separação. Quem matou nosso amor foi a superstição. Na sequência deste depoimento com Calbi Peixoto, ele está de volta e agora para falar como conheceu Jair Amorim e Dunga, autores de Conceição, um de seus maiores sucessos. Eu vinha da rádio e eu morava em hotel. Eu não podia morar em apartamento em casa, sabe? Porque as meninas acompanhavam. Você vê, hoje elas não fazem isso. Elas acompanhavam os cantores e ficavam dormindo na residência, por exemplo, minha, da Emelinha, da Marlene, do Francisco Carlos. Elas acompanhavam às 24 horas e um minuto. Sabe, uma coisa impressionante. Iam presas, a polícia levava para a cadeia e tal. E eu tinha que ir lá explicar que elas estavam quietinhas, só queriam ficar perto da gente e tal. No dia seguinte estavam, mas a gritaria era tanta que eram presas toda hora. Então eu morava num hotel, Hotel Novo Mundo. E elas dormiam ali na rua. Chamavam até o Hotel das Estrelas. Ou então na praia do Flamengo. E ficavam ali, mas um grupo enorme. E aquilo incomodava os hóspedes. Porque quando eu acordava, que abria a janela, elas começavam a gritar. Ah! Devolvendo o Flamengo, né? É, Calbi, Calbi, Calbi, Calbi. E eu jogava coisinhas para elas, assim, gravatas. Às vezes eu pedia um sanduíche, eu tinha sempre uma azeitona, uma coisa, um pedacinho. Jogava lá para baixo, elas pegavam tudo e guardavam, guardavam com todo carinho. Bom, aí, voltando ao que eu estava dizendo, um dia eu, ao entrar no hotel, um rapaz me chama. Calbi, Calbi, Calbi, eu quero falar com você. Olha, eu sou o Jair Amorim, compositor, eu não conhecia pessoalmente. Eu disse, era muito prazer e tal. Olha, eu queria que você ouvisse uma música agora. Eu disse, Jair, eu estou chegando da rádio, preciso tomar um banho e tal, muito suado. Mas se você me aguardar um pouquinho, eu desço imediatamente e vou ouvir a sua música, não aqui no hotel. Nós vamos na casa do meu empresário e talvez a gente grave até no dia seguinte. E ele me esperou, eu fui com ele na casa de Veras, ele tocou o violão, a Conceição, e Daniel de Veras disse, vamos gravar isso amanhã, em acetato. Você lembra do acetato? Em 78. Acetato era um disco que a gente fazia, gravava nas rádios, entendeu? E, alumínio, não é isso? Antes da cera, de colocar na cera. Aí nós fomos para a rádio, gravamos em acetato e na morte, olha outro fato muito importante, o sucesso da Conceição se deu que o de Veras era um homem que sempre dizia para mim, dava muita importância à imprensa. Eu fui feito em 6 meses e devo isso à imprensa. A quantidade enorme de fotografias que eu tirei, as reportagens que eram as mais diversas, nós criávamos sempre coisas. Acredito que seja até mesmo dentro do sensacionalismo, mas que não deixa de ser publicidade. A publicidade é muito importante para o artista. Bom, então Conceição apareceu na época em que o nosso grande presidente Getúlio, muito querido, faleceu, e nos intervalos das notícias que a Rádio Nacional transmitia para todo o Brasil, ele pediu ao técnico de som que tocasse a Conceição. E o rapaz fez. Todo intervalo entrava a Conceição. Aí estourou. Você vê? Porque todo o Brasil estava ligado na rádio. Então o Conceição estourou. Conceição, eu me lembro muito bem. Vivia num morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Foi então que lá em cima apareceu alguém que lhe disse a sorrir que descendo a cidade, ela iria subir. E eu, a semana seguinte, gravei para o disco 78, de Conceição. E hoje tem sido, ainda é o maior sucesso, a música mais aplaudida. Você poderia lembrar do trecho da Conceição? Claro, com muito prazer. Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu, pois hoje o seu nome mudou. E estranhos caminhos pisou. Só eu sei que tentando a subida desceu. E agora daria 1 milhão para ser outra vez Conceição. Você está ouvindo na Educadora Memória do Rádio. Nós somos os cantores do rádio, levamos a vida a cantar. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está de volta para falar de saudade. Falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. E quando perguntamos a Calbi Peixoto como conheceu René Bittencourt, outro compositor importante de sua carreira, ele deu a seguinte resposta. Depois que eu apareci, que eu estourei na época, aí eu fui procurado por todos os compositores. Todos eles me procuraram, inclusive o René Bittencourt. René me deu a primeira canção, foi Prece de Amor. A segunda foi Nono Mandamento, que foi o disco mais vendido, interessante. Veja só. Muita gente pensa que foi a Conceição, não foi. Nono Mandamento foi o mais vendido. E depois me deu Prece de Amor, Nono Mandamento e o Primeiro Mandamento, também do René Bittencourt. Sendo que o Nono Mandamento foi a música mais vendida, né? Que vendeu mais e continua vendendo. Senhor, aqui estou eu de joelhos, trazendo os olhos vermelhos de chorar porque pequei. Senhor, por um erro de momento, não cumpri um mandamento. Fui dono da vossa lei. Senhor, eu gostava tanto dela, mas não sabia que ela a um outro pertencia. Esse amor que foi cego, por essa cruz que carrego, dia e noite, noite e dia. Senhor, dai-me a vossa penitência, quase sempre a inconsciência traz o remorso depois. Mandai para este caso comum conformação para um, felicidade para dois. No céu, conservai o

sopra frio, gelando. E eu, sem você, até quando? Vem o vento e a tarde é fria. Estou só e minha alma vazia. Quando eu te namorava, somente vi felicidade, poesia. Ti, ti, tiriri, um roxinol cantava assim. Ti, ti, tiriri, sua canção ao nosso amor. Agora que estou longe, tão distante, a todo instante. Ti, ti, tiriri, o roxinol dentro de mim. Ti, ti, tiriri, cantando a canção assim. E vai. Meu pensamento longe vai, porque, porque, ti, ti, tiriri, dos meus sonhos você não sai. Tiriri, eu ouço ao longe o teu cantar. Por quê? Por quê? Ti, ti, tiriri, cantando ao longe a te chamar. O antigo passa como passou o rock, o alegale, o twist. Tchá-tchá-tchá, você vê que o samba tá aí. E aí, o samba continua aí, porque samba sempre foi samba. E música romântica foi sempre música romântica e será sempre. Porque o jovem, depois dos 25 anos, começa a entender, começa a amar, digamos assim. Começa a amar. E começa a deixar de lado essas coisas passageiras, modismo. Passa a gostar de coisas mais sérias. Eu sei porque hoje nos meus shows, eu canto para o meu público e eu vejo muita gente jovem nos shows. Mas gente que já aprendeu a amar. Meninas que amam, rapazes que... Até que, inclusive, casaram com seus 20 anos. Então essas pessoas passam a gostar da música séria, digamos assim. Do intérprete, do sentimento, do romantismo, da letra. Sobre todas as coisas, depois de Deus, você. Creio no amor verdadeiro, feliz daquele que crê. Um céu azul estrelado reflete bem meu viver. Com você sempre ao meu lado, que mais eu posso querer? Deus. suprema bondade deu-me o amor que eu queria. Amor com felicidade, amor sem desarmonia. A santa lei dos espaços livrou-me da solidão, pondo você em meus braços e Deus no meu coração. Bondade deu meu amor que eu queria, amor com felicidade, amor sem desarmonia. A santa lei dos espaços livrou-me da solidão, pondo você em meus braços e Deus no meu coração. Pondo você em meus braços e Deus no meu coração. Para concluir esta edição, Calbi Peixoto falou sobre o papel da revista do rádio e da Radiolândia como veículos de divulgação do rádio na década de 50. As revistas foram as que mais divulgaram o meu nome, o disco, os jornais também. Você vê que hoje sou um homem que sai na rua, todo mundo me conhece, olha para mim. Agora, por causa do bigode, confunde um pouco. Porque eu não usei bigode. Só no comecinho da minha carreira tinha um bigode muito fininho, sabe? Mas eu fiquei 20 anos sem usar bigode. Realmente está confundindo. Alguns gostam, alguns não gostam. O fato é que está incomodando, sabe? Tá incomodando não, perdão. Está provocando uma polêmica. Confundindo, né? É, isso é muito bom. Mas a imprensa, você me fala da revista do rádio. Olha, não, eu não tenho palavras. Não existem palavras para dizer que eram essas revistas. Porque nós estávamos semanalmente, quando não estávamos na capa, estávamos naquelas reportagens, Candinha, Mexericos, sabe? Nós éramos mais populares que qualquer coisa você possa pensar. Hoje, nós estamos limitados apenas com jornais. As revistas, eu até sinto dizer isso, viu? As reportagens vêm lá de fora, de outros países. Você abre uma revista, você vai ver uma reportagem de Raquel Welch, de Elizabeth Taylor. Por que que não fazem com os artistas, sabe? Não é? Por que que não fazem como aqui no Nordeste, no Norte? Eu acho que Brasil é Nordeste e Norte, viu? Brasil é, porque é um povo mais conservador, mais brasileiro, mais verde e amarelo. Você vê que nós fazemos sucesso aqui. Eu, quando venho ao Nordeste, eu venho assim 10 vezes, 20 vezes, como fui a Recife, Fortaleza, Natal. Eu sou aplaudido com o mesmo carinho como era 20 anos atrás. E sinto muito que cidades como Rio de Janeiro ou São Paulo tenham deixado se influenciar por essas coisas lá de fora. Eu não sou contra, não. Música para mim não tem barreira. Mas é que eles fazem muito mais de lá do que daqui do Brasil. Sabe, eu gostaria de ver um cantor nosso na capa de uma manchete, de um cruzeiro. Eu ficaria muito feliz. E nós temos cantores, e eu acredito que eles venderiam muito mais as suas revistas. Acredito, porque o Brasil é enorme, não é só Rio de Janeiro. Pelo contrário, ele é grande demais. E nós estamos lá no Rio, nós, eu digo eles, estão no Rio, não saem do Rio. E não sabe o que se passa aqui, o que está se passando aqui, no Brasil, no grande Brasil. Sabe como é? Então é uma coisa impressionante, sabe? Deviam dar muito mais para nós. É como as rádios. Agora, falando da rádio, eu vou contrariá-los um pouquinho. Não sei se aqui na Bahia está acontecendo isso. Mas está acontecendo uma coisa muito desagradável nas rádios do Rio. É que tocam 8 músicas estrangeiras e 2 brasileiras. É uma covardia, sabe? Como é que o público... Depois nós vamos protestar, dizer... por que que estão fazendo isso? Por que que o público está pedindo isso? O público tem que pedir discoteca, tem que pedir música americana, porque só ouvem isso nas rádios. Não ouvem música brasileira. Você hoje não ouve um programa com Nelson Gonçalves, Elisete Cardoso, cantores como Ângela Maria. Ângela Maria ainda está... Até que está... O sucesso novamente, o auge, seu grande auge, o Nelson também. Mas a gente ouve muito pouco, sabe? Altemar Dutra, eu mesmo sou pouco executado. Cantores bons, ouviu? Cantores, músicas maravilhosas, músicas lindas, sabe? Devia ser o contrário. Devia ser 2 estrangeiras e 8 brasileiras. Caramba, nós temos grandes cantores. Essa menina que está aqui na Bahia agora, Alcione, uma tremenda cantora. Sabe, ela é executada por causa do sucesso. Eu gostaria que ela fosse executada pelo prazer, digamos, pela capacidade dela de ser a grande cantora que é, entendeu? Mas não porque ela está na crista da onda. Você me entende o que eu quero dizer? Eu queria que nós fôssemos mais executados. Não por estarmos fazendo sucesso, mas por sermos os cantores que somos. Entende? Desculpa, eu me desabafei agora um pouquinho, mas realmente aí eu sou muito brasileiro, sabe? Eu acho que nós temos excelentes valores, cantores comparáveis com qualquer um de qualquer parte do mundo. Talvez melhor. que la distancia es el olvido. Pero yo no consigo esta razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufragues tu vivir cuando la luz del sol se esté apagando y cansada de vagar. Piensas que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor, creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer. Pero es que no pudiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, y así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor, creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Para Dios, si tú me quieres o me engañas, como no adivino, seguiré pensando que me quieres, que me quieres solamente a mí. No tengo derecho en realidad para dudar de ti y para no vivir feliz. Pero yo presiento que no estás conmigo, aunque estés aquí. Sabrá Dios, uno lo sabe nunca nada. Moriré de pena si este amor fracasar, nada más por mi equivocación. Y debo estar loco al atormentar sin haber razón, pero voy a luchar hasta arrancar esta ingrata mentira de mi corazón.